Começa agora aqui no Canal 2, Homem Universal. A seguir, não perca mais uma edição de Sinais Sonoros. O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop a Destruição do Mundo. Amigos do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Como os senhores já devem ter visto, em São Paulo, distribuído o jornal científico, artístico e cultural Stop a Destruição do Mundo. Esse jornal, ele é um informativo trilógico e ele traz para os senhores muitas informações, muitos dados sobre a ciência trilógica, elaborada, desenvolvida por Norberto Kepp, que é psicanalista, também filósofo, cientista social. E essas descobertas trilógicas, elas são aplicadas em todos os campos de atividade do ser humano, desde a medicina, evidentemente a psicanálise, a psicologia, até a física, a tecnologia, a educação, a odontologia. E, ultimamente, foi desenvolvido um seminário terapêutico empresarial. Todo método de Kepp é chamado de terapêutico, porque ele visa a cura, ou melhor, o tratamento, a prevenção da patologia individual e social, né? Então, a sociopatologia, a psicopatologia e, inclusive, as doenças orgânicas são tratadas, são muitas vezes curadas, e se faz até uma prevenção através da terapêutica trilógica de Kepp. Bom, agora vamos falar do nosso trabalho no nas empresas. Kepp desenvolveu uma metodologia aplicada aos líderes, às lideranças, às chefias, às gerências, a pessoas que fazem a diferença na sociedade. Muitas vezes, a pessoa não ocupa um cargo necessariamente de direção de uma grande empresa, mas ele é um empreendedor, ele é um líder social, ele quer realizar, ele quer empreender, ele faz diferença na vida. Então, a ciência adequada, a ciência certa para ele vai ser a ciência trilógica, porque ela é uma ciência absolutamente inovadora. E esses conceitos são tão originais que, se aplicados, poderão transformar a situação de um grupo de trabalho, seja ele de que campo for. Então, os nossos seminários são realizados todos os meses na sede da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, com psicanalistas, médicos, psicólogos, professores da Milênio, professores terapeutas e empresários, né, que vão, então, numa dinâmica trilógica de um dia passar para os presentes, então, essas descobertas incríveis. Vocês, se quiserem maiores informações para o próximo seminário, é um sábado, das 8 às 17 horas, todos os últimos sábados do mês. Então, poderão perguntar nos telefones 3063-3730, 3063-3730, ou entrar no site www.millenniumempresarial.com.br. Bom, há muitos anos atrás, eu estava escrevendo um livro sobre a aplicação das ideias de Kepp na medicina, a medicina psicossomática, fazendo essa relação, esse link, essa ponte entre o que se passa na vida psíquica e o que se passa no nosso organismo. É um trabalho de psiconeuroimunologia, mais propriamente. E agora, ultimamente, com o estudo da nova física, nós pudemos, então, mergulhar mais na questão da energética na psicossomática. E o Dr. Kepp tem estudado muito e desenvolvido muito o conceito de magnetismo. Inclusive, o sentimento de amor e a verdade são extremamente magnéticos, né? Magnetismo é afeto, é verdade, a verdade é magnética e o afeto é magnético. Então, por isso que na época eu acreditava que houvesse uma espécie de um hormônio ou de uma substância no organismo que fosse o hormônio do amor, não o hormônio sexual, mas um hormônio do afeto do amor, porque o que eu pude perceber na prática de psicanálise é que se a pessoa desenvolve esse aspecto interno da vida afetiva, os sentimentos de afeto, de bondade e de verdade, ela é capaz, sim, de curar, de corrigir os defeitos do seu DNA de uma forma impressionante. E hoje, com os estudos da nova física, da energética e do magnetismo, então nós podemos entender melhor. Sim, o amor é magnetismo e o magnetismo é profundamente terapêutico. Cura, sim, uma porção de doenças. E para isso, aqueles que quiserem fazer o tratamento de uma psicanálise onde se aplica esses conceitos de magnetismo na vida interior, então poderão se dirigir à nossa Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. Nós estamos na Avenida Rebouças, 3819, ao lado do Shopping Eldorado. Nosso telefone é 3032-3616 e o nosso site é www.trilogia.ws. Dr. Kep, o senhor, hein, que fez agora uma ciência que unificou perfeitamente a metafísica, a psicologia, a física, a medicina psicossomática, está trazendo até uma tecnologia, né, de mudança da humanidade. Isso é uma coisa formidável. E eu gostaria, então, que o senhor dissesse aqui para os nossos ouvintes o que, que o senhor tem hoje, né? Bom, o que nós estamos fazendo é algo tão extenso, tão longo... Incrível, fica até difícil de saber por onde começar. É, que qualquer campo, por exemplo, de ação, a gente pode entrar e resolver, porque nós temos a ideia da inversão. O que é inversão, né? No começo de meus trabalhos em psicanálise, eu tive a ideia de que aquilo que o Freud deixou como sendo um problema para a humanidade, a questão instintiva, né, que não sendo assim, vamos dizer, satisfeita, né, a questão instintiva sexual, que o ser humano cairia doente. Agora, essa ideia foi sendo ultrapassada pouco a pouco, porque o que é natural... Por exemplo, o que o Freud falou muito da vida sexual. Será que o problema é mesmo devido a questões sexuais que a pessoa fica doente ou é outra coisa? E pelo estudo que nós começamos a fazer, eu comecei a notar, aliás, inspirado em Caruso, né? Igor Caruso, que foi um grande psicoterapeuta russo que viveu em Viena a vida toda, ele dizia, na ideia dele, que Deus não poderia ter criado um instinto ruim, que poderia, por exemplo, atribuir a algo ruim na questão apenas da atividade daquele instinto. Então, em alemão, existe uma palavra chamada Trieb, que é traduzido em português da pulsão. Então, se, por exemplo, a vista não é usada para ver, mas não é usada adequadamente, a vista, então, começa a ter suas perturbações. Então, a pessoa não sofre da vista. Ela é que faz a vista não funcionar como deveria. E na questão sexual, por exemplo, afetiva, que a psicanálise até hoje dá tanta ênfase, a psicanálise freudiana. Não é bem o sexo o perigo, né? Porque o sexo apenas é um instinto, mas é mais a censura, é mais a questão do desvio sexual de a pessoa não querer ver, inclusive, qual a dificuldade que tem. Então falam, por exemplo, nessas passeatas de homossexuais, de lésbicas, o importante é cada pessoa que tenha esse tipo de ação, né, de atividade, perceber que ela é assim. Então a questão não é ser de um modo ou de outro, porque patologia existe em toda pessoa. Mas a questão é não aceitar ver como a pessoa é. Por exemplo, se tem um problema de anemia, quer dizer, não consegue comer, então tem que ver que a pessoa é anêmica. Por que motivo, né? Porque ela rejeita a comida, por motivo de vaidade ou outro qualquer. Então não é. Também é a questão do dinheiro, né? O dinheiro em si não causa mal nenhum, pelo contrário, é importante para a pessoa viver. Agora, o que, que causa o problema com o dinheiro? É quando a pessoa coloca a vida em função do dinheiro, como se o dinheiro fosse a razão de existir. Ou então, pessoa avarenta, né, que quer ganhar demais. Então, nós temos aqui um grupo que pode falar em vários assuntos da trilogia analítica. Vamos começar com quem? Com a Ninha. A Ninha, que trabalha na escola de Moema, e ela é sueca, mas fala muito bem o português. Obrigada. Não, queria comentar um pouco sobre a diferença entre a pedagogia tradicional e o método de ensino que o senhor desenvolveu, que tem uma grande diferença. Vou ler aqui um trecho do livro A Libertação pelo Conhecimento, que fala assim: tratando-se simplesmente de informações intelectuais, é evidente que elas em nada modificam o homem. Mas se consideramos o verdadeiro processo do conhecimento, é absolutamente impossível saber se não houver anteriormente toda uma transformação interna que inclui a própria ética e sentimento. Então, eu noto que um verdadeiro trabalho pedagógico entra mais nessas questões profundas. E pode entrar nessa questão que a doutora Cláudia também comentou, de sentimento, de ética, magnetismo, poderíamos dizer. E é assim que o ser humano realmente poderia se desenvolver. Então, a Ninha está falando que essa questão, por exemplo, do conhecimento, que existe já no interior do ser humano, aquilo que fala de ciência infusa. Quer dizer, quanto aos princípios fundamentais, todas as leis que se aplicam, por exemplo, aos vegetais, que se aplicam, por exemplo, aos minerais ou ao próprio ser humano, todas as leis são semelhantes. Então, nós temos no nosso espírito, vamos dizer, o fundamento de todas essas leis. Agora, a escola que a pessoa frequenta, geralmente, nem sempre, né, mas faz um desvio muito grande, colocando leis que não são de acordo com a natureza, né, com a estrutura natural da inteligência do ser humano. E aí leva a pessoa às doenças. Por exemplo, a questão da física, né? Que a lei do próprio Einstein, que ele fala que a energia é o resultado da velocidade, né, da luz ao quadrado. Isso não é verdade. Que essa energia não é resultado de movimento, mas essa energia fundamental, conforme a descoberta de Tesla, vem do próprio espaço. É uma energia que, inclusive, chega aos ímãs, chega aos elementos e ao próprio coração do ser humano, fazendo funcionar. Então, essa energia vem de fora. Agora, a gente pode dizer, né, de onde que vem? Então, aí pode pôr até a questão teológica. Então, essa energia vem do ser divino. Quer dizer, ele tem que alimentar cada ser humano, até no que o ser humano fala, no que o ser humano pensa, no que o ser humano age. Então, a questão da energia é totalmente errônea no estudo da física. Então, nós fizemos um motor que usa essa energia do vácuo. E essa energia era aquela que todo mundo idealizou para ter um motor contínuo, né? Um motor que não precisasse de gasolina, que não precisasse de eletricidade. E esse motor já existe. Agora está sendo desenvolvido, é claro, isso demora um pouco. Mas daqui a pouco, a sociedade, até o fim deste ano, vai ter ventiladores que serão manejados, né, por essa força que vem do mundo exterior. E o Léo, o que gostaria de falar? Então, Dr. Kepp, assim como o senhor está explicando que a física e, no caso, a tecnologia, né, assim, de ventiladores, motores, quis ignorar essa verdadeira energia que cria tudo, que é de Deus, né, muito mais o ser humano, né? Então, aqui no seu livro Teologia Trilógica, o senhor fala exatamente e explica essa questão, dizendo que a verdadeira existência é transcendental, porque o ser humano preferiu ficar assim no mundo sensorialista, né? Que as religiões sempre falaram assim da matéria, que a matéria era errada. É claro que a matéria não é errada, mas ela não é o centro do ser humano. O centro do ser humano, como a Aninha estava falando, a ética, os valores transcendentais que o ser humano tem dentro dele, é que vem dessa energia divina, que é o centro da nossa existência. E o ser humano ignora, quer ignorar isso e ficar assim no mundo físico, que é apenas é bom, mas é uma consequência, né? Então, essa grande inversão, o senhor está explicando bem, é importante os seres humanos perceberem para... Mas o que o senhor acha? Por que o ser humano quer ignorar a origem dessa energia e colocar, por exemplo, na matéria? Porque ele fica numa briga contra o Criador, ele quer ser um Deus, né? É. E quem quer ser um Deus geralmente vive na ditadura. Não aceita nenhuma oposição ao que pensa, ao que ele pensa, ao que ele fala. E a Selma, que é engenheira de Minas, a senhora uma vez quis descer naquela mina do Ouro Velho, né? Então pediram para esperar todos os operários saírem, porque quando a mulher descesse lá, a mina ia afundar, né? Na época que eu estudei engenharia de Minas, ainda era assim no Brasil, Dr. Kepp. Então, diz que dá má sorte uma mulher descer no ambiente de profundeza da mina, que a mina cai, os mineiros não deixavam mesmo. Mas o assunto que eu queria comentar aqui hoje é um assunto que a mim preocupa bastante, mas nós vemos que esse trabalho do senhor de conscientização, por exemplo, com o jornal, com os programas, faz acordar muitas pessoas, então deixa a gente assim contente. Nós vemos o resultado do seu trabalho e toda a equipe da Stop em pesquisas, em coisas que acontecem na cidade. Então, por exemplo, eu vejo que há um grupo grande de médicos se movimentando, muito preocupados com esse excesso de medicalização nas crianças. Que hoje, muito facilmente, as crianças são diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, transtorno de oposição, depressão, dislexia, autismo. Eles mesmos falam coisas que antes faziam parte da educação da criança, errar sílabas, tá triste, coisas assim. Hoje tudo é taxado como uma doença. E o pior de tudo é dada a medicação que é extremamente perigosa, né? Como essas psicoestimulantes, antidepressivos e antipsicóticos, cada vez nas idades mais tenras da criança. Agora, há muitos profissionais de saúde muito preocupados com essa situação, que notam que há uma enorme venda de medicamentos atrás disso, aumentou 1000% nos últimos anos a venda de medicamentos. Então, eles estão começando a tentar entender o que acontece com a criança, né? Que além de ela ter que aprender muita coisa de uma educação invertida na escola, uma vida artificial, virtual, que ela é obrigada a viver no mundo de hoje, a desintegração familiar, tudo isso leva a criança a ter os problemas que ela apresenta. E então, não é agora precisa parar, viu, Selma, porque temos pouco tempo. O doutor Giraldo, Ele falou que depois que ele descobriu vários autores franceses, né, que falaram sobre as bactérias, que ele notou que perdeu tempo, né, com a faculdade de medicina. Absolutamente, Dr. Kepen. É uma 90% mais do tempo que as pessoas passam nas escolas de medicina é um tempo perdido. Somente uma coisa que podemos lembrar das pesquisas e das ensinos da medicina psicosomática trilógica, que é completamente diferente da medicina convencional, é que a medicina convencional divide. Por exemplo, divide todo é de uma doença diferente. Então, fala de gastrite, úlcera gástrica, pancreatite, hepatite, alergia, prisão de ventre, e assim para diante, uma quantidade de doenças. Porém, na medicina psicosomática trilógica, e tem uma demonstração em psicanálise que a pessoa realmente melhora, é que o origem verdadeiro da doença é essa censura que os seres humanos fazemos a nossas emoções negativas. As próprias misérias, né, doutor Geraldo? O medo, a angústia, a tristeza. E que quando a pessoa, doutor Kepe, aceita que ela é assim, que ela é miserável. Que ela é miserável, que eu sou ela miserável. Melhora. Cura. Meu doutor Ademar, está de acordo? Então, doutor Kepe, eu queria dar o exemplo de uma onda que tem no momento, que é o tal de balão intragástrico, né, que os obesos estão usando e que está uma propaganda muito grande e estão faturando muito em cima. E tem sido comprovado que as pessoas que fazem esse tratamento, que ele melhora, perde alguns quilos, mas depois volta pior, entendeu? Com uma depressão grande, né? Mas o que é isso? É um balão que põe no estômago? Isso, é um balão que é posto dentro do estômago, é inflado e ele fica durante 6 meses. Só que dá muitos efeitos colaterais, né? Mas eles fazem isso para a pessoa deixar de se alimentar. Só que não lida com a parte psíquica, né? Por que a pessoa está se alimentando demais? E aí, depois de um tempo, volta todos os sintomas e pior ainda, que muitas vezes a pessoa entra até numa psicose, né? Uma depressão profunda. E a doutora Julieta acha isso? Eso es terrible, mismo porque no da conciencia para nadie. De hecho, recordando lo que el señor habló sobre el conocimiento infuso, hay una pesquisa reciente que habla y demuestra que nuestro cerebro ya nace sabiendo las nociones básicas del mundo, cómo relacionarnos con las personas, cómo reconocer a los demás, cómo reconocer las emociones, cómo reconocer el fundamento físico del universo. Pero la educación invertida hace que nuestro cerebro se transforme y deje de percibir ese conocimiento que tenemos. Agora, Marcinha descobriu, né, Marcinha, que a cárie dentária, até a cárie dentária, vem do centro do dente, né? E não é nada de bactéria que ataca fora, né? É mais um desequilíbrio energético da pessoa que vem do interior psíquico, né? Será que os dentistas aceitam isso? É, vão ter que aceitar, né? Porque a medicina energética está aí, né? E a Luciara? Então, doutor Kepe, eu queria ler um trecho rápido aqui do senhor. O senhor diz assim, sabe, falando da inconsciência. Infelizmente, tenho de admitir que o ser humano está realmente em uma enorme enrascada. Quer ser feliz e não consegue. Pensa que sabe, mas não sabe. E o pior de tudo é que é extremamente doente, não tendo a menor ideia disso. O que fazer com um ser assim? Enquanto ele não se colocar em seu próprio nível, aceitando a convivência humana normal, não conseguirá ter equilíbrio necessário para viver. Isso, agora eu queria, no minuto, que o Ortiz encerrasse o programa. Então, eu gostaria de falar para os meus colegas jornalistas, os estudantes de jornalismo, Dr. Kepp, para lerem o livro do senhor, A Libertação dos Povos, A Patologia do Poder, um capítulo que o senhor faz uma análise do que está acontecendo na mídia hoje. Aquele capítulo, As Meios de Comunicação no Poder, né? Porque lá ensina... Ah, isso é uma catástrofe, né? É uma catástrofe. Ensina... Eles só falam mentira, né, Ortiz? Só mentira e os jornalistas... precisam se libertar disso, fazer seus próprios meios de comunicação através da internet e tudo, para conseguir falar mais a verdade para o povo. Viu, doutor Kepp, eu queria só acrescentar aqui que nós realmente estamos assistindo a uma transformação formidável da nossa humanidade, e isso tudo é feito através de uma comunicação transenergética, vamos, se eu poderia dizer assim. É uma transcomunicação que ocorre a nível de vibração até do DNA dos organismos humanos. E isso tudo, doutor Kepp... É uma telepatia, né, Cláudia? Isso tudo está sendo uma transformação formidável do nosso planeta. As pessoas não sabem do seu trabalho somente através de jornais e programas e livros e etc., mas eles ficam sabendo, fora do tempo e do espaço, uma comunicação que se passa através de seres principalmente semelhantes, da mesma espécie, com DNA semelhante. E isso eu acho maravilhoso. De fato, doutor Kepp, de fato, o senhor está se assim, a gente poderia associar o senhor como se o senhor fosse uma abelha mãe, aquelas abelhas rainhas, que é toda a colmeia... Não é melhor eu ser um zangão, não? Ah, um zangão que todas as abelhinhas seguem até inconscientemente por vibração. Isso é um progresso lindíssimo que o senhor está trazendo para a humanidade. 3032-3616 é o nosso telefone. 3032-3616. Estamos na Avenida Rebouças, 3819, ao lado do Shopping Eldorado, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, www.trilogia.ws. Até a semana que vem.